Fala, meus queridos amigos, sejam todos bem-vindos a mais um podcast. Eu sou Henrique Moura e estou aqui com o meu co-host Giovanni. Imagine que eu estou dando esse boa noite na linguagem Navi. Olha só, já entrando no clima do filme, né? Bom, o nosso querido Gabriel daqui a pouquinho já deve estar entrando aqui para conversar com a gente. E hoje estamos com convidados muito bacanas. Estamos aqui com a Bruna. Oi, oi, gente, prazer. Estamos aqui com a Pamela. Olá. Estamos aqui com ele, o querido sócio majoritário, Ivo. Fala, turma. E estamos aqui com o cara, o grande intelectual do nosso podcast, Machado. Fala, pessoal. Eu vejo vocês. E sim. Bom, eu vou começar com a Bruna hoje, porque como eu tinha falado para vocês anteriormente, mas o nosso público de casa não sabe, eu conversei com a Bruna, ela tem um canal no YouTube muito legal, e eu tava conversando com ela, que a gente ia gravar um podcast com o Avatar, ela topou, aí assistiu os dois filmes, e você assistiu os dois filmes em um dia, você assistiu em um dia e o dois em outro dia. Foi isso, Bruna? Como é que foi? Isso, foi. São dois filmes longos, né, o segundo um pouco maior que o primeiro, então, primeiro eu escrevi uma pequena crítica sobre o primeiro, para ter uma noção, né, do que esperar do segundo. Mas foi uma experiência muito boa, assim, conseguir assistir um seguido do outro. Que bacana. E conta pra gente como é que foi a experiência desses filmes aí. O que você achou de legal nos dois filmes? Cara, primeiro, os efeitos especiais, toda a parte de CGI e preparação do elenco é incomparável, né? É de uma realidade enorme. Acho que em nenhum momento você consegue dizer que aquilo não é real, embora não se passe aqui na Terra, né? Eu acho que os dois filmes, eles se complementam de uma forma muito bonita, né? Desde o início ali do primeiro filme, a gente tem a questão da empatia, né? Que o povo Navi trabalha, né? Onde eles são todos conectados. E temos os humanos fazendo merda, né? Porque o humano faz o quê? Ele acha que ele tem arma, ele tem tudo, ele pode sair exterminando o que ele quiser, né? Isso desde sempre. Né? Então, quando a gente começa a olhar para o que a gente está fazendo, com quem a gente está mexendo, né? A gente entende muito mais aquele povo, né? E é isso que o protagonista faz no primeiro filme, né? E eu achei muito bacana o crescimento do personagem no primeiro filme, né? Ele veio ali de uma pessoa muito sisuda, né? Que é, enfim, um herói de guerra. E a gente acha que essas pessoas nunca evoluem, né? Mas ele evoluiu. E no segundo filme eles têm uma família, né? Então ele faz de tudo para proteger essa família. E eu acho que a reação que ele tem é muito natural, né? De tirar a família dele dali, proteger o povo em si e tirar a família, né? Porque é o bem maior dele, ele criou tudo aquilo ali. Então, acho que o emocional do segundo filme, ele pega muito mais do que o do primeiro, né? Onde era um filme onde você estava aprendendo sobre aquela cultura ali. Nesse segundo, a cultura já é um pouco mais expandida. A gente aprende sobre outra tribo, né? E eu confesso que eu chorei no final. Eu fiquei o filme inteiro, assim, tipo, falando assim, mas eu já vi isso, já vi, eu tô entendendo, né? Eles abrem umas conversas, né, muito importantes durante o filme. E no final, quando isso fecha, quando você entende a mensagem do filme, cara, eu chorei muito, porque eu sou chorona. Então, na hora que aquele final lá me pegou de jeito. Bacana, que legal. E qual que é a nota que você dá pro filme, Bruna? Cara, eu dou 8. De 0 a... Dá 8? Beleza. 8. 8. 8 de 0 a 10, 8. Bacana. Isso. Bom, eu vou agora puxar o Machado pra conversa aqui. Machado, você foi um cara que, desde a época dos bancos escolares, você lembra que você gostava desse filme. Eu lembro que você, no começo, já quando saiu o primeiro trailer, você já falou que já tava empolgado pra fazer a pré-venda desse filme. Como é que foi essa experiência pra você, cara, da franquia Avatar? O que ela representa pra você? Representa muita coisa, meu caro Henrique. Eu até tive a oportunidade de assistir a pré-estreia e logo na semana seguinte assisti mais uma vez, né? E fiquei bastante surpreendido, mas eu confesso que me emocionei mais na segunda vez. O filme me trouxe mais uma emoção, assim, no sentido de que eu já sabia dos acontecimentos e ficou mais fácil de observar outros detalhes do próprio filme. Mas depois de 13 anos aí, né, de espera, o James Cameron, ele nos surpreendeu mais uma vez, né, na minha perspectiva ele me surpreendeu bastante com essa eminente genialidade, né, certo que existia uma enorme expectativa, né, em torno do filme, meio há acusações, né, de que, enfim, o hype estava muito alto e de que possivelmente poderia flopar. Mas, no entanto, nessa produção bilionária aí que se concentrou em quatro filmes, né, que estão programados para os próximos anos, ele conseguiu alcançar um grande feito, né, com essa sequência, que apesar de ter tido uma arrecadação mais baixa no primeiro final de semana de exibição, ela conseguiu, em apenas 14 dias, atingir a marca de 1 bilhão nas bilheterias mundiais. Né? Um total, atualmente, aí, de 1 bilhão e 546 milhões de dólares, o que corresponde a 8 bilhões de reais, aí, praticamente. Né? E já é a nona maior bilheteria, ultrapassando o primeiro filme dos Vingadores. Então, brincando um pouquinho, aí é certo dizer que o James Cameron tem a receita do sucesso, ou pelo menos a competência necessária para fazer com que isso aconteça, já que mais dois filmes dele estão no topo das maiores bilheterias, que se justifica, né? O filme Titanic, lançado em 97, teve uma arrecadação de mais de 2 bilhões de dólares, né, também. E vencedor em 11 categorias do Oscar. E Avatar também teve esse protagonismo à época que foi lançado, com 3 prêmios do Oscar, mais 2 do Globo de Ouro e mais 3 da premiação a Saturno, né? Então, o que se espera, obviamente, é que esteja aí no pódio em breve, na terceira, na quarta colocação, até ultrapassando essas produções aí, produzidas essas produções do próprio James Cameron. Então, assim, a expectativa estava muito alta e foi superada na minha perspectiva. Bom, bacana o que você comentou, Machado. Realmente concordo com você, o James Cameron tem a receita para o sucesso. Realmente, 13 anos de espera, mas valeu a pena. Vamos falar com uma pessoa que entende muito aí de edição, de efeitos especiais. Vamos falar com a nossa querida Pamela. Pamela, como é que você avalia os efeitos desse filme, toda a parte técnica, e você acredita que você deva gostar dessas áreas dentro do cinema? Nossa, gente, eu fiquei assim, eu gosto muito de estudar, né, os efeitos especiais, mas eu vejo o Avatar 1 e o Avatar 2 como uma coisa surreal, assim, de linda, maravilhosa, que eu não consigo nem imaginar como que eles conseguem criar algo tão bonito de se ver, assim. Eu tava até comentando no podcast passado que eu fiquei, tinha uma parte do filme do Avatar 2 que eu só ficava olhando pra tela e nem tava prestando atenção mais no filme, assim, eu só queria ficar olhando aquilo de tão lindo que estavam aquelas imagens. Eu achei, assim, maravilhoso, sensacional. E tem uma coisa muito interessante que não sei se a gente vai comentar isso mais pra frente, mas é que é essa questão do mar, né? Que existe muita gente, e eu me incluo nessa, que tem medo do mar, mas ali eles deram uma vida tão bonita, assim, tão linda, que não passou aquela sensação de medo e desespero que eu sinto muitas vezes olhando pro mar. Até uma questão curiosa que você comentou, tem a questão lá do Paiacan lá, que aparece no filme. Realmente, quando eles deram um tom pra, no caso, não sei se é pra representar uma baleia ali, alguma coisa assim, mas realmente eles deram um sentido para aquele, não, eu não sei dizer, uma espécie de, parece uma espécie de baleia, né? Que ficou muito legal, ficou muito bonito, né, no filme, porque eles poderiam ter colocado aquilo como se fosse um bicho feroz, alguma coisa assim. Não, você cria empatia por todo aquele cenário, né? Mas vamos falar do Ivo, nosso querido Ivo. Ivo, você gostou de assistir o filme mais comigo ou com seus primos? Cara, que pergunta. Olha a pergunta do cara. O cara me joga numa dessas. Não, vamos lá. O Ivo, pra quem não sabe, assistiu. Vai lá, Ivo, fomente lá. Não, eu vou responder com uma resposta meio óbvia. Com meus filmes, eu assisti em 3D, logo a experiência foi melhor. Simples. Eu não te ofendo, não ofendo ninguém, assim. Tá certo. Uma questão interessante, pelo menos para mim que assisti as duas vezes no cinema, é que na primeira eu tava com uma expectativa realmente gigante, porque o filme foi postergando a data de estreia até que realmente saiu. Desde que saiu, comprei ingresso, fui. Aí você quer no começo ver a história, ver os detalhes, cenas, porradaria, efeitos especiais, 3D. E assim, na segunda vez, Eu fiquei mais focado na questão dos detalhes, das imagens, da qualidade, dos efeitos. Assim, e se eu assistir uma terceira vez, vou ver mais detalhes que passam despercebidos. É bem interessante essa questão. O filme realmente é muito, muito caprichado. Realmente, eu assisti duas vezes e essa questão que você comentou, Iva, é muito pertinente. Você começa a prestar atenção nos detalhes e alguns pontos que você não percebeu a primeira vez. E quais que foram esses detalhes, Iva, que você viu, assim, que mais te chamou a atenção? Pra mim, chamou a atenção das mãos, que eu não tinha reparado, que aquele pessoal da água, ele tinha uma espécie de uma barbatana, que isso foi uma das questões que chamou bastante atenção. E isso, Iva, o que, que você percebeu quando você viu pela segunda vez? Esse é um ponto, realmente, que os navios lá do povo do lago, eles, como posso dizer, biologicamente são diferentes, né? Ele tem um braço mais forte, a cauda propensa para natação, uma cor até mais clara. Se quiser, até dá para fazer uma alusão com a espécie humana, que cada região tem a sua característica, tanto quanto jogada assim, né? Ensinem nossos costumes para que não sofram o constrangimento de serem inúteis. Eu reparei bem na paleta de cores na segunda vez. Cara, tem uns nuances assim e detalhezinhos, por exemplo, aqueles bichinhos na água. Tem uma cor aqui, uma cor ali. Muito detalhezinho. E todo o trabalho ali, a questão, até no início lá, os dragões voando. Eu não sei o nome como... que seria o animal equivalente ao dragão que eles pegavam para se locomover? Banshee. Também... Banshee. Como? Banshee. Banshee. Então, esses animais também ficaram bem elegantes aqui fora. Todo mundo já falou, os baiacãs lá, que eram criaturas gigantescas e totalmente empáticas com a população na vila. Um baita filme. E perguntando para você, qual nota que você dá para o filme? Olha, pela questão do tempo dele, que realmente não dá pra negar, é tempo pra caramba, 3 horas e pouco, eu vou tirar um ponto e meio, dá um 8,5 de 10. Beleza, 8,5, nota boa. Pamela, quanto que você dá de nota pro filme do Avatar 2? Ah, cara, eu avalio muito pela questão sentimental e visual, e pra mim é um 10 cheio, assim. Legal. Machado, quanto você dá de 0 a 10 pro filme? Então, considerando a questão do tempo também, acho que o James Cameron conseguiu aproveitar tanto no primeiro filme, tem um total de 2 horas e 58 minutos, e também no segundo com um total de 3 horas e 12 minutos. Então, a questão do tempo não é um impedimento, e nesse aspecto eu acredito que o filme ele é perfeito do início ao fim, assim, em todos os detalhes, toda a trama muito bem trabalhada e conectada. Então eu dou um 10 também. Nota 10! Que legal. Giovanni, você foi um cara também que estava esperando muito esse filme. Você foi assistir com o nosso outro mascote, Gabriel Leal. E como é que foi essa experiência, cara? Você assistiu no Estação, isso? Não, a gente viu aqui no nosso shopping local mesmo, São José. E, cara, foi, assim, show de bola. O Gabriel... Já posso adiantar que ele tem umas opiniões diferentes sobre o filme, mas... tem algumas coisas que eu acho muito interessante a gente pontuar. Ali como o Machado vinha falando ali, o filme já ganhou já diversos prêmios, e isso é um tipo de coisa que a gente tem que aplaudir muito James Cameron. Porque assim, se a gente não tivesse James Cameron, Avatar 2 seria completamente outra coisa. Não só porque não teria a visão do diretor, ou se não teria a mesma capacidade técnica dele, enfim, esse tipo de coisa. Mas se não tivesse James Cameron, muito provavelmente Avatar 2 ele teria saído um ano depois do segundo, um ano depois do primeiro, 2 anos depois do primeiro, alguma coisa assim. Porque era justamente, pô, foi ele um dos primeiros que veio naquela toada de filmes que vinha batendo 1 bilhão, né? E aí o estúdio, com certeza... ia ver aquilo e ia falar, não, irmão, vamos lá, tempo é dinheiro. E isso realmente aconteceu, o estúdio pressionou o diretor para ter um segundo, mas ele falou, não vou, não é momento para isso, a gente não tem como fazer isso. E não é a primeira vez que ele faz isso, se a gente for lembrar, muitos anos atrás, basicamente foi um dos primeiros filmes que croaram a carreira dele como mega diretor que ele é hoje, Exterminador do Futuro. Se a gente for pegar o Exterminador do Futuro 1, pô, beleza, é um filme que envelheceu mal, a gente pode falar que isso hoje em dia. É um filme que envelheceu mal, o Arnold Schwarzenegger bonecão, aí tem o stop motion ali do Exterminador, é meio estranho hoje em dia, aí até às vezes um pouquinho do pace do filme ali. E foi, mas ainda assim, na época foi um sucesso, e ele tinha essa ideia do 2, lá do T-1000, então aquela tecnologia do metal líquido. Coisa que eles não tinham tecnologia na época pra fazer um negócio que ficaria legal. Então ele segurou, falou, não, eu tenho ideia, mas agora não dá pra fazer. Resultado, Exterminador do Futuro 2, até hoje eu acho que não é nem um absurdo a gente colocar ele no top 3 filmes de ação da história. É um filme dos anos 90 e que envelheceu muito bem. Ainda hoje em dia, é um filme que tem efeitos especiais maravilhosos. Inclusive melhores do que alguns que vieram depois, né, na própria franquia do Exterminador do Futuro 2. Mas agora entrando mais no assunto do Avatar mesmo, eu já fui um pouquinho mais... A minha expectativa foi bem atendida, já começando assim, já pra gente tirar esse assunto do caminho. Porque o que eu fui esperando que o Avatar me entregasse, ele entregou perfeitamente. Né, não foi nem mais nem menos, era exatamente aquilo. Então aquele mundo magnífico, obviamente tinha algumas coisas ali no roteiro que eu achei meio questionáveis, mais pra frente a gente pode entrar nisso, mas aqui falando sobre a construção de mundo impecável, né, como já foi no primeiro, eles elevaram outro nível, então além de ter a própria cultura Navi, eles agora fizeram uma subcultura para mostrar uma outra localidade, então como o Ivo pontuou bem, então seria bem nessa toada de um outro povoado que vivia diferente, com condições diferentes. Isso foi bem interessante, acho que agregou muito. As cenas de viagem também, eles não precisavam ter estendido aquela cena, mas eles estenderam justamente porque eles sabiam que aquilo ia aparecer. Então eles mostram o mundo, que é onde o filme brilha. E também alguns pontos ali a gente consegue fazer alguns retrospectos, então na parte de ecologia, né, o filme, apesar de não fazer de modo meio escrachado, mas ainda assim ele passa uma mensagem ecológica, né, de, pô, os caras estão chegando, estão zaralhando o mundo como se não fossem nada, eles já estão vindo de um mundo que está morrendo, então, pô, cadê o bom senso, né? Pô, será que os caras não conseguem só querer conviver com os outros? Eles estão chegando lá para extrair? Quanto tempo duraria para a Terra que estava morrendo no filme para começar a morrer esse planeta também? Né? Então, assim, algumas dessas questões. Eu também achei legal algumas referências a Moby Dick também, Free Willy na parte da baleia. Né? Então, assim, foi um filme bem interessante. Eu não me arrependo nem um pouco de ter ido ver no cinema. Vou fazer só uma crítica aqui, mas a crítica é ao próprio cinema. Né? Então, assim, senhor Cinemark, pô, podia ter ligado o ar na sala, né, cara? Porra. Que isso? Ligaram o ar na tua sala, cara? Não, cara, desligado o ar 3 horas, aquele negócio virou um forno, irmão. Ixi, rapaz. Nossa, eu tinha comprado, tipo, eu já saí direto do serviço, fui ver o filme, né? Ah, o Gabriel foi a mesma coisa. Eu tinha comprado um chocolatinho, né? Falei, pô, não, já que eu não vou ter tempo de jantar hoje, pô, comprei um chocolate e um salgadinho, beleza, comi um salgadinho. Comi o chocolate, fui comer outro chocolate, pô, o bagulho já tinha virado uma massa mórfica na minha mão. Eu não tinha condição mais, cara. E, pô, derretendo lá, nossa, e caraca, eu tava na última fileira aqui mais perto do teto ali, mais quente ainda. Cinemark, pô, eu paguei R$30 no ingresso, né? Podia ter ligado o ar, pô, sacanagem. Eu já vou aproveitar teu ensejo e falar uma coisa. Ô, Cinemark, baixa o preço daquela pipoca, hein? Pelo amor de Deus, cara. O que que é? Cara, aí, não, mas aí você que tá fazendo errado, cara. Todo mundo sabe que a tradição do cinema é você passar no americano antes. Mas assim... a tradição passada, mas eu fico bolhando e falo, não, mas um Avatar tem que ter a pipoca. A pipoca do cinema é a melhor pipoca. E você olha aqueles combos da pipoca, beleza, o ingresso, ok. Eu não acho o preço injusto do ingresso, mas a pipoca, cara, meu amigo, ela dá um fígado lá, cara, você tem que, olha, ele arranca o fígado, sendo que eu e o nosso querido Ivo, a gente pegou um BK, né, Ivo? Dois BK, batata frita, uma refeição mesmo, bruta. Refeição bruta. Eu devia ter feito isso também. É, E foi uma experiência também muito legal assistir o Avatar, cara. E, mas assim, eu concordo que isso aí, cara, olha, é uma coisa assim que eu fico pensando, né, cara? Poxa, os caras carcam a faca. Eu fico pensando lá, o cara lá, 200, o cara com um outro filho lá, 280 pau, 300 pau. Puxa vida, cara, o cara tá lascado levar a criançada no cinema. Mas hoje, TV lá, hoje foi ver, tinha o Gato de Botas 2, tinha um pai lá com os quatro filhos. Falei, ih, tá fudido, cara. Mas, vamos lá, falando do filme, né, cara, e pegar a Bruna aqui, que faz faculdade de jornalismo. Bruna, você falou que, você comentou ali que você assistiu os dois filmes essa semana. Como é que foi? É um tipo de filme que você está acostumado a assistir ou não? Você gosta de assistir esse tipo de filme? Cara, assim, Avatar, na época que lançou, como eu falei, eu era muito nova, então eu ia meio que pelo que meu irmão assistia, né? Então, a maioria dos filmes que eu já assisti foi ele que me apresentou. Então, eu tinha assistido uma vez só Avatar. Era um filme que eu não ligava muito, né? Mas por conta da página eu pesquisei mais, porque eu sabia que ia ter o segundo a ser lançado e que era muito aguardado, como vocês bem pontuaram. Até porque foi um filme que, para a época, cara, era surreal, entendeu? O Titanic já foi surreal e o Avatar em 2009 ele foi, né, um grande sucesso e com toda razão, né? Ele veio para mudar ali, também criticar de uma forma nova, né, o nosso universo também, né? E eu confesso que, igual eu falei, né, na minha página repetidamente, porque eu assisto várias vezes. E como vocês disseram aí, cada vez que vocês assistem, vocês focam em uma parte diferente, né, que não foi vista da primeira vez. Porque a primeira vez é muita coisa para a gente assimilar. Então, talvez daqui uma semana, se eu assistir de novo o filme, a minha nota de 8 vá para 10, porque eu já me identifiquei mais com os personagens, eu já vi mais a história. Então, tem toda aquela beleza, que um filme tem que ter, na minha opinião. Eu acho que é um filme muito bonito visualmente, que nem a Pamela falou. Acho que abre os nossos olhos para muitas questões. Então, é um filme que, sim, eu quero me policiar mais para assistir mais vezes, dar uma chance a mais para esse universo, porque, cara, é sensacional, o que eles fizeram naquele filme, a estruturação, toda a história criada ali, até dos povos, né? Igual as cores deles serem diferentes, no tom de azul, ao mesmo tempo eles serem iguais, mas serem diferentes, assim como as raças humanas. Acho que. E, lógico, o gancho do final deu a entender que vamos ter mais filmes, igual vocês bem pontuaram aí. Então, eu tô ansiosa para ir para assistir o próximo filme com uma bagagem muito maior do que eu vim assistir o segundo, sabe? Ter uma opinião muito, mais formada e mais pessoal desse filme. Assisti aí umas 20 vezes, que nem eu costumo assistir os meus filmes favoritos, para ter uma opinião melhor. Bacana, legal, isso aí é bem bacana realmente para fazer as críticas. Realmente a gente tem que assistir mais vezes, porque tem muitos filmes que a gente acaba não, até não entendendo a primeira vez, né? Mas, Bruna, perguntando uma coisa, qual que foi o personagem que você mais, assim, das duas franquias, né? Colocando a franquia Avatar como no geral, que você, assim, teve mais afinidade, que você acha, assim, que você mais gostou? A Kiri, a Aqui, né? filha dele, eu acho que aquela conexão que ela tem é algo que eu já senti, assim, com pessoas, coisas, então eu meio que me vi nela de certa forma. E a questão da família dela ali, dela, tipo, fica enchendo o saco dela, ela não tá nem aí, tipo, tá, eu sei que você vai encher meu saco, mas deixa eu viver em paz aqui, e protegendo sempre o mais novo. Acho que a questão da empatia dela com a natureza é algo que eu tenho muito, assim. Então, ela se tornou a minha favorita. Ah, que Cara, legal. posso só Pode, interromper? claro. Eu queria pontuar uma coisa nisso também. Quem me conhece sabe que eu sou um cara bem chato com algumas coisas em filme. E uma delas é com um personagem jovem. Né? E outros motivos que eu não preciso entrar aqui agora, mas assim. Quem conhece sabe. Quem conhece sabe. E, cara, por mais que assim. Vários momentos do filme, se a família do Jake ele só tivessem ficado no lugar lá e, digamos assim, seja uma planta, não saia daqui, os problemas teriam sido, a maioria não teria ocorrido. Eu não achei esses personagens insuportáveis, muito pelo contrário, eu achei eles bem, bem desenvolvidos, né? Obviamente, ali nas suas limitações, mas eles funcionaram bem. Isso é um negócio que eu não vejo com facilidade nos filmes, não. Principalmente quando eles têm essa função de ser o merdeiro do filme para fazer a história rodar. Achei bem interessante isso. Não passei raiva com eles, não. Porque geralmente é umas, eles aprontam cada uma que você fica, cara, por que você tá fazendo isso? Não é para de ser burro, pô. E eles contribuíram muito bem ali. Eu achei que ficou bem legal essa construção da família deles. Bom, pegando o gancho aqui, você que já comentou, Giovanni, eu já sei qual que é o personagem que você mais gosta, Giovanni. Fala aí, qual que é o personagem que você mais gostou do filme? Cara, eu vou falar que, cara, qual que é o personagem que eu mais gostei? Eu vou falar que eu gostei da baleia. do tio Aka. Cara, ó, ninguém gostou do general, só eu que gostei dele, cara, só eu peguei e falei cara, assim, eu vou falar, saiu. Cara, o general, assim, Por que a gente tá liberado a já entrar nos spoilers ou mais pra frente aí? Tenta não dar muito spoiler, né? Porque a gente não quer que a pessoa sinta assim, aquele acima, tá, né? Tá, tudo bem. Vamos fazer o seguinte. Eu tenho alguns comentários acerca do coronel lá. Mais pra frente eu entro nesses detalhes, você bota o aviso de spoiler aí, daí a gente especifica mais. Mas eu tenho algumas ressalvas com o personagem, sim. Vamos pegar o Machado aqui. Machado, meu caro, que personagem você mais gostou da... Alguém gostou do general aqui? Alguém gostou? Só eu que tive afinidade com ele? Sim. Não? Você gostou? Só você. Também? Só eu? Eu acho que tem muito mais história pra ele nos próximos filmes. Acho que nesse o papel ficou repetitivo do primeiro. Então acho que agora com a questão dele ter conseguido, né? Enfim, o final dele ali. Eu acho que abriram um leque pra ele, talvez amadurecer nos próximos filmes. Bacana. Machado. Tudo bem, só da gente entrar no assunto general, a gente meio que deu um spoiler aqui já, né? Pois é. Agora que eu tava pensando melhor nisso. Tranquilo, mas depois eu coloco o alarmezinho aí, o alarmezinho de spoiler. Por enquanto, spoiler leve, depois a gente tem spoiler mais pesado. Mas é spoiler leve, né? Isso aí o cara já leu a sinopse do filme e já sabe, né, cara? Aquela história, num filme de 3 horas que aparece nos primeiros 20 minutos não é spoiler. Exatamente. Mas, Machado, meu caro, que personagem que você, assim, mais curtiu, assim, que você mais olhou... Que você gostou, talvez um bichinho ou um personagem mesmo? O que você mais gostou desse filme Avatar? Cara, todos os personagens são muito cativantes, né? E tem uma retomada de alguns personagens que já estiveram no primeiro filme, mas que participam menos nesse. Jake Sully, ele volta, né? Interpretado aí pelo Sam Worthington. Então, eu, assim, tenho uma admiração muito grande pelos atores que participam do filme, no caso do Sam Worthington, tem a Zoe Saldanha, o Stephen Lang, a Sigourney Weaver, a própria Kate Winslet, que participou do Titanic e agora voltou a participar de um filme do James Cameron, né? O Cliff Curtis, né? Que interpretou o chefe do clã Metcaína, né? Que é o Tonowari. E também tem o Norm Spellman, que teve uma participação menor nesse filme, mas tem uma referência muito legal sobre ele, porque não sei se vocês lembram, o Norm Spellman, o Spellman, né, que é interpretado pelo Joel Moore, ele era um personagem de uma série chamada Bones, ele interpretava um personagem chamado Fisher. E no nono episódio da quinta temporada dessa série, tem uma referência direta ao filme, a estreia do filme Avatar. E ele, como participa do filme e participava da série na época, aproveitou para fazer um merchan ali na série da estreia do filme, né? Então, o episódio chama O Jogador na Graxa. Eu juro que vocês assistam lá, bem interessante. Mas, assim, dois personagens, eu tenho uma empatia muito grande pela Neytiri, acredito que ela seja uma das personagens mais fortes dessa franquia, e assim permaneceu desde o primeiro até esse segundo filme. Outro aspecto que eu gostei bastante foi esse protagonismo dos filhos do Jake e da Neytiri, né? Seriam aí o Nathan Yee, o Neteian, o Loaki, a Kiri, a Tuki e o Spider, que não é filho deles, mas tem um contato muito próximo com eles, né? Na verdade, o Spider é filho do Coronel Corich. Então, mas assim, ele acaba participando dos dois mundos ao mesmo tempo no filme, né? Sem querer dar muito spoiler, mas assim, muito interessante. Você tem outros personagens novos chegando aí, a própria Kiri, a Ronal, que é a esposa, né, do chefe do clã Medicaína. E você tem também o Baiacan, que é uma espécie de baleia que na série, que no filme eles chamam de Tulkun, né? O Tulkun, que são essas criaturas aquáticas que se assemelham às baleias, né? Que nós temos aqui na Terra. Mas eu fico com a Neytiri, sim, por ser uma personagem que demonstrou, principalmente no final do filme, uma força mental absurda, né? Porque diante daquela situação que ela estava, ela conseguiu ainda lutar por um objetivo específico, né? Sem querer dar o spoiler, né? Mas ela demonstrou ser uma verdadeira guerreira nesse filme. Beleza, Machado. E, Ivo, para você, meu querido, qual personagem que você, assim, teve mais afinidade, que você mais gostou? Qual que você diria, assim, que você olhou, você bateu o olho e falou, cara, me faz lembrar muito... Gostei muito, criou uma infinidade com ele. Qual personagem que você mais gostou? Cara, eu gostei de dois personagens não tão principais assim, mas um não tão principal, outra principal. Que nem o Machado falou, a Neytiri, pô, mãezona, ser guerreira, batalhadora, soltou a porrada em todo mundo lá. Achei muito legal toda essa questão dela. Até eu não tinha pensado nesse ponto que o Machado falou, sobre a inteligência emocional dela, né, pô, ela tinha acabado de ter tinha acabado de ter um filho morto ali, ela teve uma situação tensa lá junto no finalzinho do filme, junto com o Corich e o filho, entre aspas, dele, né, e outro, o Spider, cara, aquele, o personagem mais cativante ali, o carinha tinha 1,5 metro perto de todos os outros navios, o cara batia de frente, queria sair, em momento nenhum ele cedeu, né? Ele não entregou o esconderijo, não entregou a população navi, que ele se considerava um, né? Ele não cedeu hora nenhuma, infinitas torturas lá. Eu gostei muito desse Spider, ele é um cara, uma empatia bem legal ali. Ele, entre aspas, né? Filho do vilão, mas muito prestativo para com os navis, né? Bacana. Pamela, e pra você, qual personagem que você teve, assim, mais afinidade, que você mais gostou, assim, que você acha que você teve aquele carinho a mais? Então, no meu caso foi, assim, por curiosidade mesmo, porque eu fiquei muito intrigada da questão de como ela surgiu, né? Vai ter um pouquinho de spoiler aqui, e uma teoria que, não, provavelmente não é nada inovadora, mas eu fiquei martelando na minha cabeça, que é como a Kiri tinha sido gerada, né? E daí, consequentemente, ela se tornou uma das minhas personagens favoritas, porque eu fiquei fissurada em descobrir isso, e aí que eu lembrei que no final do Avatar 1, eles tentam salvar a doutora Grace, né, colocando lá na árvore da vida e tal, e eu acho que a Kiri não tem pai, eu acho que ela é filha de Ewa mesmo, e por isso que ela tem toda essa conexão com a natureza e tal, e é por isso que eu fiquei tão fissurada, e ela se tornou a minha personagem favorita, assim. Bacana. É interessante, Henrique, né? Oi, pode falar, Machado. Essa consideração aí feita pela colega, no sentido de que eu também tinha pensado justamente a mesma coisa, e quando eu fui assistir uma crítica do Peter, né, do Ei Nerd, ele ressaltou isso, de que possivelmente ela não tem pai. Ela é ou parte do que Ewa é, ou seja, filha de Ewa, ou ela é propriamente a Ewa. Isso daí foram as duas hipóteses apresentadas pelo Peter, mas eu acredito mesmo que ela seja filha de Ewa, né? Porque ela ainda não conseguiu verdadeiramente se encontrar ainda, né? Ela tem muitas dúvidas sobre si mesma, né? Sobre esses poderes que ela tem, né? E que ela manifestou em alguns momentos no filme. Então, acredito que ela seja filha de Ewa também. Uhum. Que bacana. Bacana, Machado, trazer esse fato aí. Eu gosto bastante do Ei Nerd, né? E ele sempre faz umas críticas bem bacanas. Giovanni, meu caro, Você foi assistir junto com o nosso querido mascote, que não tá aqui hoje. Mas conta pra gente, por que o Gabriel não gostou do filme, meu cara? Qual foi o ponto que ele trouxe, bom, que ele não gostou do filme? Já trazendo o nosso querido mascote, não gostou do filme. Ele falou que achou o filme mediano, né? Ele falou que achou, né? Ele comentou que não... Tem duas vertentes. Tem a que ele diz e a que eu tenho certeza que é a verdade. Fale lá, então. Uma coisa que, assim... Eu meio que concordo com ele, alguns pontos também, né, como a gente falou. O filme é extremamente longo, né, então... Acho que, pelo menos da minha parte, talvez seja o filme mais longo que eu vi no ano passado. E isso com certeza faz diferença, né. E também, aí entra na questão de Avatar, né, ele tem essa construção de mundo espetacular, o que acontece em volta dele, tudo... Mas quando a gente entra na história central, o núcleo do filme, ele é um pouquinho clichê, né? Ele não arrisca muito. Não que esteja errado em fazer isso, né? Eu acho que se o cara vai pro cinema assistir Avatar esperando uma história cheia de plot twist, cheia de subversão, é esse cara que tá errado, não é o filme. Então ele foi nesse aspecto que ele fala, que talvez uma barriguinha extra no filme ali não precisasse ter acontecido. Mas eu tenho a minha versão, que eu acho que ele não gostou do filme porque não tem super-herói de capa soltando poder. E não tem o anel. Tem o anel. Tem o Sméagol. Se tivesse, nossa, o menino tava batendo palma ali durante a sessão. Não, é. Tivesse Indiana Jones lá. Tivesse Indiana Jones pulando com os macacos lá. É, exatamente. O bicho ia ficar maluco lá, cara. Mas nosso querido mascote... É, ele fez, ele comentou que achou o filme assim, fez umas críticas ao filme, né? E, cara, uma das questões, assim, né, o filme, muita gente deu 10 aqui, né, eu acho que seria até uma covardia eu perguntar quais seriam as críticas do filme, mas, assim, algum ponto você diria que podem melhorar, já pegando o gancho, Giovanni, você diria, cara, assim, que poderia melhorar? Até eu acabei não participando da parte da votação, eu raramente dou 10 para um filme, né, é bem difícil mesmo. E não vai ser dessa vez que eu vou dar um 10 também. Eu diria que assim, o Avatar, ao meu ver, no que ele faz bem, mas ele não arrisca em nada, né? Então eu daria ali uns. Eu acho que 7,5 para ele é pouco, mas 8 é muito. Vou dar um 7,8. Oh, 7,8, não. 7,8. Cara, agora acho que tá liberado a gente entrar full spoiler, né? Então, vai lá, começa. Alerta de spoiler. Alerta de spoiler. Vai, pare lá. Não, eu só ia falar que 7,8 é a mesma nota do IMDB, se eu não me engano, pro primeiro filme. Né? Só pra constar. É preciso. Seria fato interessante. O Giovanni é preciso aí nas notas. Eu tenho... quais que são as minhas principais críticas? Na verdade, às vezes algumas delas são pessoais. Por exemplo, a inserção dos Turcuns ali. Depois de um tempo, você acaba se acostumando, né, com a presença deles. Mas naquele momento que ele foi inserido, eu achei ele meio estranho. Porque, pô, eu vi um moleque conversando com uma baleia. Eu falei, mas cara, ele tá, tipo... ativamente conversando com a baleia, como assim, né, de onde que surgiu isso, e acabou ficando meio estranho. Depois, obviamente, eles vão inserir o motivo dele estar fazendo isso, então assim, obviamente, é um planeta alienígena, com uma vida alienígena que se desenvolveu diferente, então assim, eu não tenho que criticar o porquê que aquilo está acontecendo, está acontecendo, então eu estou comprando o que está acontecendo, mas na maneira que foi inserido, acabou gerando uma estranheza e custou a passar. Mas assim, também não é nada que, nossa, estragou o filme. Algumas coisas assim, de roteiro realmente, que eu acho que é o que mais pesou. No comecinho ali, quando eles chegam lá na outra tribo, então assim, tem uma cena lá onde eles estão nadando, né, estão vendo ali os corais, os peixes, e ela vai lá e fala assim, olha só, esse peixe aqui, ele te ajuda a respirar embaixo d'água. Isso foi, sei lá, acho que nos primeiros 40 minutos de filme, agora eu não vou lembrar exatamente. E aí quando ela fala isso, eu falei, um peixe que ajuda a respirar embaixo d'água num filme que fala sobre o caminho da água, será que isso vai ser usado como artifício de roteiro daqui a pouco? Né? Então, assim, foi um negócio que foi muito telegrafado. A cena onde a baleia é apresentada, também achei muito telegrafada, assim, dava para ver que aquilo ia acontecer, porque o personagem importante daquele jeito não iria morrer ali daquela maneira, né? Então alguma coisa ia vir e ia salvar ele, então esse Deus Ex aí que eles tiram, né? Então, algumas questões assim, como eu falei, não estraga o filme, não estraga a experiência, porque a experiência de Avatar nunca foi... Né, a história em si dele, a experiência Avatar é o mundo dele. Então, assim, obviamente, né, vai relevando isso. E também aí, como a gente estava falando, sobre o general, agora acho que dá pra, tá, agora posso fazer minhas ressalvas. Eu gostei do personagem do general, né? Eu já achava ele um personagem interessante no anterior, apesar de ser um pouquinho raso, né? Ele era unidimensional, agora eles deram uma camada extra para ele, então tendo a relação com o filho ali, que é conflituosa, né? Ele tenta falar assim, não, eu não sou seu pai, você não é nada para mim, mas aí nos determinados momentos do filme ele demonstra que não. Então, assim, foi um conflito que eu achei interessante, mas a maneira que o personagem também foi apresentado do filho dele, eu achei muito, tipo, no primeiro filme, me corrija se eu estiver errado, mas eu acho que em momento nenhum fala dele no primeiro filme. Tipo, ele simplesmente, na minha experiência, ele só apareceu ali. Tipo, pá, tá lá, ele tem um filho. Sim. No primeiro ninguém falou nada, mataram o cara e ninguém falou nada, ninguém, a mãe não sabia quem é, não sabemos por que ela foi grávida pro país não, pro planeta lá, não sabemos por que ele não mandaram ele de volta pra ficar com a família do coronel. Então, assim, eu achei que ele ficou meio largado lá, mas não que o personagem seja ruim, né, como... O Ivo pontuou, ele tem ali as suas funções, e por mais que num primeiro momento pareça estranho ele ter se juntado com o coronel, porque ali eles ainda não tinham desenvolvido a relação, mas assim, ele tinha acabado de passar por um efeito laranja mecânica ali, então ele podia estar mais mole e tal. Então, assim, tem essas questões. Mas eu vou falar que a inserção dos avatares eu também achei interessante, porque ao meu ver, as cenas de ações ficaram bem mais legais. Porque as porradas que um dava no outro, assim, o perigo que um representava pro outro, pareceu que aumentou. Então agora tinha realmente um inimigo à altura que poderia fazer alguma coisa contra ele. Obviamente, né? A gente volta a falar, né? Aquela tecla da previsibilidade de roteiro. Mas dava umas cenas interessantes. Isso eu achei bem, bem show de bola. Bacana. Ivo, você tem alguma crítica para fazer do filme? Para você, é filme perfeito? Ou se, por mais que o filme, assim, realmente, quase todos os aspectos, seja difícil a gente falar do aspecto visual, porque o aspecto visual é maravilhoso, mas você tem alguma crítica para fazer do filme? Então, a crítica a respeito do filme é que essa é uma questão pessoal minha. Uhum. Seja, por exemplo, a gente até num outro podcast anterior, eu falei um ponto do Senhor dos Anéis, que o tempo de duração, para mim, pega. Porque eu tenho uma certa dificuldade em assistir um filme 3 horas seguidas, assim. Esse é um fator de crítica. A questão, assim, do roteiro, até de fato, como o Giovanni falou, um roteiro simples, bem tranquilo, assim, nada de diferentão. Mas eu não estava com expectativa de ver um roteiro, eu estava realmente com expectativa de ver efeitos especiais, né? Cenas embaixo d'água, 3D, etc. E assim, foi bem bacana que ele falou, deu nota 8,5. Agora eu não lembro quem que comentou, uns minutos anteriores, que se assistir de novo, talvez possa aumentar essa nota, porque você vai criando empatia com os personagens, entendendo mais, pegando um detalhe aqui, um detalhe ali. Tem muita coisa que dá para aprender assistindo repetidamente. Eu acho que até foi essa menina do canal Repetidamente que falou. Bacana. Uma das questões que eu falo aqui, ó, pessoal que vai assistir esse filme, depois que escutar o podcast, por favor, levem apenas uma garrafa de água, senão o negócio vai ficar complicado. Eu complicado mesmo, ainda não ligo o ar-condicionado do Giovanni, ferrou, né? Isso vai ficar, aquele negócio acaba logo, pelo amor de Deus, e aí se fica vermelho lá, o negócio vai começar a complicar. Então, uma garrafa de água, vai aí, racionando a água, bem tranquilo, senão esse negócio vai ficar complicado, cara. E eu falo, porque eu já fui em cinema e já aconteceu comigo, puta, é uma merda, você ficar vendo o filme assim, pô, não acaba nunca esse filme. E aí a experiência não é a mesma, né? Mas, Bruna, você tem alguma. Você comentou que você fez até críticas no seu site. E quais que foram essas críticas de Avatar? Então, eu ainda não cheguei a postar, porque eu tô terminando, mas. Eu acho que essa questão do roteiro aí que foi comentada, ela é um roteiro clichê, que não é ruim, né? Mas você já tem uma noção do que vai ser o filme com a sinopse. E eu acho que, muitas vezes, o fato de ter esse grande investimento em efeitos visuais e, enfim, toda essa magia que o Avatar traz, né? Essa experiência do Avatar traz, a gente deixa passar. E o roteiro não é tão forte, não tem uma grande reviravolta. E no começo do filme eu senti que eu não tinha visto uma atualização da história. Tipo, eram os caras foram embora no final do primeiro filme, e aí do nada eles voltaram, e aí do nada tinha um avatar que era o coronel, que eu falei, ué, mas como é que é possível que só as memórias dele vá para esse avatar? E se tornou uma história de sobrevivência e vingança. E aí a gente tem o Piazinho, que também, igual foi pontuado, não mostra de onde ele veio, ele não é mencionado no primeiro filme, né, mas ele é um personagem muito bom, que me lembrou muito a história do Tarzan, né, que ele quer se enturmar ali, mas ele é diferente, e ao mesmo tempo que o povo fala que aceita, não aceita, então tem essa questão de se provar que ele é daquela tribo, assim como eles, quando vão para né, pro caminho da água, vão lá para outra tribo, também tem que se provar que eles fazem parte, que eles são dessa família, que eles estão ali para se salvar. Então, eu tenho para mim que se cumpriu, né, tem um começo, meio e um fim o filme, tem um gancho para um próximo filme, mas também sinto que ele é um filme de conexão. Ele abriu pontos que vão ser fechados nos próximos. Então, a gente tem ali, né, o filho deles morreu, e ele era o espelho para o segundo mais velho. E agora, o segundo mais velho, como é que ele vai ficar? Aquele, como é que ela vai evoluir? Né? Vai unir a tribo? Eles vão embora de novo para outro lugar? O coronel vai voltar? Então, eu sinto que é um filme de passagem e que ele foi feito para ter esse efeito. É para você entender que a história continua, que está nesse ponto, mas que ainda não é o ápice. Então, é um filme bom, é um filme que você consegue ter empatia com os personagens, mas, ao mesmo tempo, ele não inova tanto, na minha opinião. Olha, um ponto que você levantou bem agora, que eu lembrei, é o seguinte. No início do filme, a general, não lembro o nome dela, que é uma bem fera lá, humana, ela fala que tem problema no mundo deles, em questão de espécie não sobreviver mais, ele tem que se mudar. O mundo deles está acabando, mais ou menos, tipo assim, a fala dela. Só que daí depois parece que eles viraram a demanda para aquele extrato da baleia. Isso é até um detalhe que eu falei assim, não, o mundo está acabando, talvez eles querem dominar a Pandora para restabelecer a vida deles aqui, mas na prática, eles tinham... Tinha aquele carinha que eu falava, eu até falei para ele que era bancário, que eu tinha que bater meta. Eles queriam... Eles todo tavam, barco, parecia, é... Eles estavam caçando as baleias para retirar aquele extrato para manter a população jovem lá. Não, sim. Não envelhecer, alguma coisa assim. Isso aí é um ponto que realmente em algum momento deu a entender que eles não sabiam muito exatamente qual aquele caminho que eles iriam querer seguir. Como você falou, no filme eles mencionam que a Terra está morrendo, então assim, pô, a população precisa de um outro lugar para ir. Eu acho até coerente que eles voltem para Pandora, justamente porque, assim, os caras mandaram eles embora no primeiro filme e realmente não tinha nenhuma garantia que não ia acontecer de novo. Então, assim, era muito provável que, sim, aconteceria de novo, os caras viriam de novo lá, né, com mais armamento, com mais gente, com mais brutalidade. Um outro ponto que eu acabei esquecendo de falar anteriormente, né, que isso eu também achei desconfortável, porque o filme inteiro, no primeiro, as flechas, elas só quebravam o vidro do helicóptero quando era conveniente. E, tá, mas beleza, passava, né, a história do primeiro, já, a gente pensava em outra coisa na época. Mas nesse segundo continuaram quebrando a flecha do helicóptero, quebrando o vidro, só quando era conveniente. Poxa, os caras não botaram o vidro mais reforçado, sabia que era principal tática antiaérea deles era essa, né? Ficou meio estranho, assim. Então... Eles vieram com a mesma coisa, né? É, exato. Questão de armamento. Sabe, isso sim não parecia tão coerente. E aí teve essa questão das baleias, por exemplo. Poxa, a galera quer vir pra cá, mas os caras já estão zaralhando o planeta. Tipo, pô, legal, é legal que eu achei, assim, eles botaram algumas coisas que a gente passou por isso. Então, assim, pra mim, aquele extrato lá da baleia que rejuvenescia, assim, pô, beleza, um negócio meio bobo, assim, mas era legal quando você pensa, pô, isso era algo que acontecia realmente. Quando a gente volta muito tempo, assim, aí tem a referência ao Moby Dick no filme. Então, assim, os caras, eles iam, caçavam baleia só pra pegar a gordura delas pra fazer óleo, pra fazer o combustível pros faróis. E a baleia, dane-se, joga fora. Né? Então, assim, uma caça desenfreada. Então, assim, eu achei legal, mas... aí não dava a tônica do que os humanos queriam no planeta. Daí ficou meio jogado. É. E aí eles destruíram o planeta deles, vieram pra destruir o outro. Exato, tipo, dane-se. Vou achar um terceiro planeta. A questão da baleia eu achei que foi mais uma crítica à sociedade. Pode ser assim, a questão de, que nem vocês falaram, caça a baleia, faz o que tem que fazer e joga fora aquele bichão de toneladas. Talvez seja uma estratégia de crítica. Uma crítica ambiental, né, diria. Isso. Em relação a desmatamento também, né, porque a gente também tem... por exemplo, o rinoceronte lá, como é que se diz? Eu não digo focinho, chifre. Mas como é que é o nome daquilo? O chifre dele, exemplo, eles raspam, matam o rinoceronte, eles raspam e dizem que aquilo lá é um negócio que é para dar potência sexual masculina, por exemplo. Daí joga o resto do rinoceronte fora, é como se fosse essa baleia. Então, a coisa do tubarão também, né? É, tubarão barbatana. Também, barbatana. Então a gente tem aí diversas questões, assim, também, que são matados animais, assim, por causa de uma coisinha ali, realmente, só para atender um público de nicho, porque ele comentou ali que aquele frasco valia 80 milhões, né, que ele emitia a velhice humana. Tudo... Outra coisa, até, falando assim, né, pensando no lado financeiro da parada, 80 milhões, realmente, ele falou, não especificou, ele falou dólares ou não? Não, ele falou 80 milhões. Mas foi dólares, foi dólares, assim, porque o filme é americano. Eu olhei assim, pô, isso daí é barato pra caramba, pô. Pela proposta dele de rejuvenescer uma pessoa, 80 milhões? Não, pensa assim, pensa empreitado no negócio. Eles vieram, os humanos, em lote pra dominar a Pandora. Quanto deve ter orçamento pra ter aqueles... 80 navios, milhões, eu acho que era só o submarino que os caras usavam ali, o pequenininho. Sim, então, aquele negócio não se paga, cara. A conta não tá fechando. Se fosse, tipo, 80 bilhões, daí, opa, aí tá beleza. Mas o milhão parecia um cenário futurista, assim, né? A inflação, com certeza, corroeu lá, porque o mundo deles deve estar zoado. 80 milhões deve ser nada, cara. Isso é verdade, não, com certeza. Bem analisado isso, Ivo. E você, Machado, que você... Você votou nota 10 pro filme, mas que você diria, assim, que... putz, dá pra melhorar? Que você diria, assim, tem algum ponto em específico? Então, Henrique, eu só tenho algumas observações. A questão do roteiro, que foi muito comentado, né? O roteiro de Avatar 1... 2009, tanto de Avatar 2 em 2022, ele é um roteiro simples. É o que se diferencia, né, no caso, é a maneira como ele é desenvolvido pelo diretor, né, e também pelos produtores. Em relação a alguns aspectos essencialmente do filme, porque o filme ele traz, assim, né, um aspecto visual muito interessante, né, e também traz algumas cenas que, de fato, são agonizantes, dolorosas. E talvez essas tenham sido objetos de, né, focos de crítica por parte de algumas pessoas. Né? Só que, né, trazendo isso à tona, a questão do momento, possivelmente o momento mais agonizante, o momento mais doloroso, assim, que causa um impacto extremamente significativo no filme é certamente a morte da irmã, né, de espírito da Ronal, que é a esposa do chefe do clã Medicaína, né, porque ela acaba sendo caçada e posteriormente a gente observa que o filhote dela também acaba sendo assassinado ali pelos caçadores. E, claro, isso é uma referência, existem várias referências no filme, né, vários easter eggs Mas eu me lembrei, posteriormente, de um livro ilustrativo que eu tenho, um livro adaptado, ilustrado, da Moby Dick, em que tem uma imagem justamente de um baleeiro japonês chamado Nishin Maru. E mostra uma foto aqui bem, assim, bem dolorosa de uma baleia mink, que é uma baleia anã, que tem por volta de 8 a 10 metros, junto com seu filhote, após ser caçada nas águas geladas da Antártida, em fevereiro de 2008. Então, bem interessante essa questão do filme, né? Porque ao mesmo tempo em que ele nos faz mergulhar num mundo completamente diferente, ele nos faz voltar à tona a nossa própria realidade. Então, é por isso que James Cameron acerta nesse ponto justamente. Nos fazer agonizar, né? Nos machucar desse jeito com uma cena dessa, talvez tenha sido algo proposital, né? E a morte também do Neteyan, né, o filho mais velho da Neytiri com o Jake, também é um momento muito doloroso, mas ao mesmo tempo volta aquela questão da força mental que precisa ser estendida, no sentido de que naquele momento o Jake vai lá e concede a força que ele também está tentando encontrar em si mesmo para Neytiri, né? E ele diz, né? Eu preciso de você comigo, eu preciso de você forte, coração forte. E é nesse momento que eles precisam se recompor, tirar forças da onde não tem para salvar a Kiri Sully e também a Tuki. Então, uma missão difícil, né? Você ter que acabar esquecendo momentaneamente a morte do filho mais velho. E a morte do Neteyan, ele é observável desde o início do filme. Quando você assiste pela segunda vez, você consegue observar. Por quê? Porque a canção das cordas, uma das trilhas sonoras presentes no filme, dá a entender. Porque você tem a The Song Chord, né, cantada pela Zoe Saldanha, cantada no final. Mas isso já é introduzido no início do filme. E é algo bem interessante e conecta o início com o final do filme. A questão da trilha sonora, né, também comentando sobre isso, muito boa, excelente, a questão do The Weeknd, né, Nothing is Lost, que aparece no final do filme, excelente, acho que combinou muito bem. O clipe, que tá maravilhoso, para quem quiser e tiver interesse de assistir no YouTube. As trilhas do Simon Franglong, também maravilhosas, From Darkness to Light, Happiness is Simple, uma referência também direta ali a um momento do filme. E assim, a parte mais encantadora do filme, estou fazendo algumas observações, não são exatamente críticas, mas algumas observações que me faltaram aí ao longo do episódio. E para finalizar, a questão da conexão do Loak, o segundo filho ali da Neytiri com o Sully, com o Payakan, né? Que é outro aspecto essencial, porque o Payakan, ele tinha sido excluído pelo grupo de Turkuns, justamente porque ele tinha orquestrado um ataque contra baleeiros. Então, ele juntou um grupo de Turkuns novos, jovens, e outros Navi, né, que eram irmãos e irmãs de espírito desses Turkuns. E justamente por eles terem atacado esses baleeiros e muitos terem morrido, ele acabou sendo responsabilizado por essas mortes. E por isso que ele se tornou um assassino. Ele não tinha matado diretamente, mas a acusação que se tinha em relação a ele é porque ele tinha assassinado indiretamente eles, né? Esses colegas, esses turcos jovens e também os irmãos e irmãs de espírito. E em meio a essa relação distante, essa postura de distância, obviamente, né? Ele acabou sendo preterido pelos Navi, pelo povo Metikaina. E quem deu a oportunidade, quem o abraçou foi justamente o Loki, que vivia essa mesma situação. Então, o Loki se sentia da mesma forma, ele se sentia isolado da sua própria família. E, assim, o momento emocionante do filme foi quando o Jake Sully chega e diz para ele o seguinte: eu vejo você, meu filho, mas o que, que é eu vejo você? Eu vejo quem você é de verdade. Não é eu vejo você, eu observo você. Eu vejo quem você é de verdade. Eu vejo você, a sua essência, aquilo que você é, aquilo que você manifesta, né? Então, isso já tinha sido dito antes pela Tsireia, né? Que é a filha do chefe do clã do clã Medicaína, que de certa forma se apaixona por ele, né? E certamente haverá, né, uma comunhão ali dos dois, um relacionamento, e eles representam o futuro dessa série também, dessa série de filmes. Então são essas observações que eu gostaria de fazer, que fazem parte de toda a trama, dentro daquilo que realmente me emocionou, dentro daquilo que realmente me despertou no filme, né? Tem muitos aspectos que merecem observação, que merecem crítica, mas nesses aspectos também o James Cameron acertou e acertou em cheio. Que bacana, bacana, Machado, esses pontos que você analisou, muito interessantes. E, Pamela, você foi uma pessoa que também deu nota 10 aí pro filme, e você tem alguma crítica a fazer, por mais que você tenha dado a nota máxima, você tem algum ponto que você achou assim, que dava para melhorar? Então, cara, assim, eu acho que tem um detalhe, assim, que um dos filhos, né, do Jake e da Neytiri ficaram meio apagadinhos, mas eu acho que nem tinha espaço para ter mais protagonismo no filme, que é a filhinha mais nova, né, a Tuque, que eu gostaria de ver um pouco mais dela, assim, né, dela ou dele, não sei qual é o gênero, eu acho que é ela, mas não acho que caberia nesse filme de agora de aparecer e dar mais protagonismo para ela, porque não, realmente não tem espaço na história, nesse momento da história. Seria só isso, porque de resto, assim, eu concordo com um pouquinho de todo mundo, mas não teria nenhuma crítica definitiva para fazer. A única crítica que eu tenho para fazer é que eu queria que esse filme saísse logo, né? Dá para pressar o pessoal para sair mais rápido, porque a gente queria o Avatar 3 do quanto antes nos cinemas, né? Sim. E, bom, só antes da gente prosseguir para o momento capcioso, alguém quer falar mais alguma coisa do filme, assim, que quer comentar algum ponto, alguma peça-chave? Cara, eu acho que... Henrique? Opa, acho que só a Pamela falou primeiro. Não, é só uma questão assim meio aleatória, né, sobre os filmes, porque eu e minha mãe, a gente gostava muito, então a gente tava com muito medo desse filme ser meio robotizado, igual, tipo, não ficar tão realista igual ficou o primeiro, porque a gente foi assistir o Matrix, que saiu, e foi assim, uma decepção comparado com, cara, filmes lá de 97 deram de 10 a 0 nesse, e Avatar não valeu muito a pena ter esperado todo esse tempo pra assistir de novo, sabe, tá, assim, 50 mil vezes melhor, se é que isso é possível. Eu coloco Matrix 4 como um dos piores filmes da história. Foi muito triste de ver. Machado, prossiga lá, o que você quer falar, meu querido? Não, só quanto à questão das continuações, a princípio elas estão confirmadas respectivamente aí para 2024, 2026 e 2028, isso porque a sequência Avatar 3 já está pronta, né? Só tem que fazer ali, tem que passar pelo processo de edição. A princípio, né? Só para passar uma informação aí, pode ser que mude. Mas, a princípio, o título do próximo filme será O Portador da Semente, tá? As demais sequências, né? Avatar 4, possivelmente se chamará O Cavaleiro Turcun, e Avatar 5, A Busca por Eowa. Então, só antecipando aí, pode ser que esses nomes mudam, né? Tem toda uma questão de adaptação quando vem para o Brasil. Mas, a princípio, pode ser que esses sejam os nomes das sequências de Avatar. Exatamente. As adaptações no Brasil, a gente sabe como é, né? O Galinho, o Tick Little, sempre tem aquelas adaptações, às vezes dá umas mudanças nos nomes, né? Mas, assim, é interessante isso que o Machado trouxe, né? E o James Cameron, me dá pra mim editar o Avatar 3, por favor. Eu ia adorar fazer isso. Fazer de graça, né? Fazer de graça. Ele me mandasse, pô, ligar pra mim agora. Pô, agora ia começar. Mas assim, filmaço. Vale muito a pena assistir. Quem tá escutando esse podcast, assista nos cinemas. É um filmaço, realmente. E é isso. Giovanni, você vai fazer a vinheta no Momento Capcioso hoje? Eu? Tem o Gabriel hoje. É. Tá, okay. Então, peraí, deixa eu... Quer que eu faça ou não? Peraí que eu tenho que baixar o personagem. Pera lá. Momento Capcioso! Uou! O Momento Capcioso é feito pelo nosso querido Gabriel Léo, que já faz dois podcasts que ele não faz, porque o outro ele tava gripado e não pôde fazer, né? É importante ressalvar isso. A próxima eu vou cobrar ele pra fazer o Momento Capcioso. Vai ter que fazer dois. Vai ter que fazer dois, exatamente. Mas, bom, antes de fazer esse Momento Capcioso, tem dois Momentos Capciosos aqui, ó. Um eu quero fazer com a Bruna. Bruna, Tá na escuta? Oi. Vamos lá, eu quero fazer uma pergunta pra você. Quadribol pra você faz sentido? Ah, não. Cara, é uma daquelas coisas que a gente aceita. E deixa lá. Faz parte da narrativa. Assim, nunca parei pra pensar se faz sentido. Eu só engoli. Quadribol é o soccer dos esportes em filmes. Ponto. Não, é um negócio que não deveria existir. Mas vamos lá, a perguntinha do momento capcioso é muito simples mesmo. Giovanni, pra você, qual que é o melhor filme, Avatar 1 ou Avatar 2? Cara, não é tão simples assim não, hein? essa pra... Não, é tão simples assim não, cara. Olha, essa... Caraca, não, agora parando pra pensar, esse momento foi capcioso, cara. Olha só. Eu vou ter que pensar, eu não tenho bate-pronto essa não. Tá, eu vou deixar você, eu vou deixar você por último, então. Então eu vou começar com o Ivo. Ivo, qual que você... Primeiro ou segundo filme? Olha, eu vou contabilizar nessa análise a minha experiência como telespectador assistindo o filme. O primeiro, Avatar 2009, eu assisti no computador 14 polegadas. O segundo, assistindo no cinema 3D. É, portanto, o segundo. Segundo. Então o Ivo vota no segundo filme da franquia. Pamela. Eu vou ter que concordar com o Ivo e com o que a Bruna falou um pouco antes, que quando eu assisti o primeiro Avatar eu era muito pequena e eu não assisti no cinema. Então, pra mim, o 2 é o melhor da franquia. Olha só. Bruna? Eu acredito que o 2. Acho que a questão familiar me pega muito e me ganhou muito mais do que a introdução, que foi o primeiro filme. Então eu vou falar meu voto enquanto isso, eu vou garantir a vitória do segundo filme, porque é um filme que teve um impacto assim, muito, muito positivo em questão de me emocionar, de olhar aquela cena, achar muito bonito. E como eu comentei, em 2009 eu não tinha noção nenhuma de edição de vídeo, e depois que você começa a ver que não é tão simples fazer uma animação, e quando você vê tudo aquilo, pensa, caramba, quanto tempo esses caras levaram pra fazer tudo isso, quanto o cara lá do Adobe FX ficou lá quebrando a cabeça, sei lá, se eles fizeram isso vetoriado, porque eles tiveram que colocar aquelas roupas, aí tem que pintar, colocar manchinhas de chroma key na cara, meter uma GoPro no rosto pra fazer... toda uma modelagem do rosto, modelar o corpo. Sabe Deus como é que eles fizeram aquilo? Não sei nem se fizeram por softwares que a gente conhece aí, talvez por outros softwares, mas realmente eu bato palma pro segundo filme. Então eu também voto no segundo filme. Giovanni, já tem sua resposta? Ou... Cara, eu acho que eu vou votar no segundo também, por alguns motivos. Primeiro, principal deles, tudo que o segundo faz... Tudo que o primeiro fez de bom, o segundo faz melhor, né? E também, como a gente estava falando, a adição das crianças, eu achei muito positiva. Senhor... Sam Worthington, desculpa, cara. Eu não acho ele um ator bom o suficiente para ser um protagonista de um filme mais expressivo. No primeiro até dava certo, porque não tinha todo esse apelo emocional que tem no segundo, né? Então, assim... Por questões técnicas, eu acho que o segundo é melhor, sim. Giovanni levantou um ponto agora do ator. Uma curiosidade aleatória aqui que eu lembrei. A Zoe Saldanha, que é a Neytiri, ela tá no Avatar, que é o top 1 bilheteria. No Vingadores, que é o top 2. E talvez, só o tempo dirá, que posição chegará esse Avatar 2, né? Pode chegar, ela pode estar nos 3 maiores filmes de bilheteria da história. Provavelmente, bacana, né? Pelos números que... Top 3 chega. Top 3 O filme, ele teve uma cifra bem alta para se pagar. Então, assim, eu não lembro agora quanto foi. Era algo mais acima de 1 bilhão, né? Que vocês comentaram. Então, assim, uma missão difícil, mas pelo que a gente está vendo agora, para quem está acompanhando também, tem os números do mercado chinês, ele está parecendo que vai, realmente. Parece que vai chegar no requerido. É só um outro detalhe que a gente tem que ponderar aqui, ó. Eu assisti duas vezes, o Henrique assistiu duas vezes, mais alguém assistiu duas vezes aqui? Ou mais? Ainda não. Gostaria, mas comentou, né? Ainda não consegui. Comentou que assistiu duas vezes. Então, isso já diz já pesa alguma coisa, né? Queira ou não, né? só o Ivo já pagou metade do filme. Bom, e você, Machado? Qual filme para você foi o melhor? Então, analisando alguns aspectos, né? Primeiro que o primeiro filme, Avatar, 2009, ele tinha perdido o posto de maior bilheteria da história. Em roubado. 2019. Eu quero fazer esse adendo. Perdeu roubado para o Vingadores. exatamente. Houve, né, uma bilheteria bastante considerável aí desse último filme da sequência. Virão outros aí, né? Já estão confirmando Guerras Secretas aí, não sei. Não sei o que esperar depois dessa fase 4 da Marvel aí. Mas o tempo dirá, né? E em 2019 houve essa mudança, mas depois, com os processos, com as reexibições que ocorreram a partir de 2021, porque muitos filmes atrasaram, não foram exibidos no cinema, né? Por causa da pandemia e tudo mais. E muitos começaram a ser reexibidos, inclusive o próprio Avatar. E diante dessa reexibição, com um público bastante considerável, especialmente na China, foi retomada a liderança, né, posteriormente, por parte de Avatar. E agora esse filme, né, que tem tudo para chegar aí, como vocês comentaram, no top 4, no top 3, com certeza ultrapassando, quem sabe, até Titanic. Em alguns aspectos, né, se você for considerar os dois filmes, você tem um brilhantismo muito grande na parte da trilha original, né, na trilha sonora original. A do primeiro filme, ela é, enfim, perfeita, né, em diversos aspectos. Isso é retomado, parte dessa trilha também é retomada no segundo filme, mas outras são adicionadas. Gostei muito da Zoe Saldanha interpretando a questão da Canção das Cordas, né, uma espécie de homenagem ao filho, né, o filho do filme, né, o Neteia. Enfim, considerando os outros aspectos também, né, o protagonismo dos filhos da Neytiri, como o Jake, o protagonismo feminino também, né, sem aquela forçação de barra, sem aquela lacração, sem aquele exagero, e todos os outros aspectos que eu também já ponderei aí, né, considerando o clã Omaticaia e o clã Medicaína, essa expansão por parte de Avatar 2 deu super certo, e eu considero certamente que o segundo filme ele foi melhor, mas sempre vai ter no meu coração um espaço muito grande para Avatar 1, porque ele que deu origem a toda essa história, toda essa trama, todo esse entrecho, né? Então a gente não pode desconsiderar o início de toda a saga, mas ao mesmo tempo, o que se espera dos próximos filmes, obviamente, é sempre o melhor. Então, acredito que, por ter superado as expectativas, certamente Avatar 2 pode sim estar num topo mais elevado. Giovanni, só um comentário a respeito da bilheteria que você falou ali. Claro que, computando o número, não tem o que falar. Matematicamente, o Avatar é o maior, o Vingadores o segundo. Mas, cara, eu acho sensacional o filme dos anos 90 tá ali em terceiro, aquele Titanic, cara. Eu, na minha concepção, esse é a maior bilheteria da história, porque o meu pai assistiu no cinema. Salvo engano, acho que Titanic foi o primeiro a chegar no caso do bilhão, isso, né? Isso, então, ele que quebrou todas as barreiras, entendeu? Eu acho isso sinistro. Mas, e realmente, se a gente for ver também a história do Titanic, era um negócio muito mais restrito, né, do que... Isso, e era anos 90, depois, né? Filme dos anos 90. Na época o cinema, não sei se era tão disseminado como hoje, mas acessibilidade, facilidade, é um detalhe doido, né? Pois é, e tem outro detalhe também, eu não sei quanto vocês, mas tipo, Titanic, ao meu ver, é um filme que você assiste uma vez só também. Ah, eu discordo. Eu digo assim, pô, beleza, você tá lá em casa, tá passando Titanic na sessão da tarde, é uma coisa, agora, pô, se for lá no cinema, assistiu Titanic, caraca, que filme legal, daqui uma semana eu vou ir no cinema de novo, acho meio um pouquinho mais improvável de acontecer. Eu já sou mais romântico, eu canto toda vez com a Celine Dion. Ah, não, mas você é o caso à parte, pô. Ah, pô, é filmado. Você a gente nem espera mesmo. Não, mas é um filme legal, é um filme que tem, assim, eu concordo assiste, com é Henrique, emocionante. Né? Você assiste várias vezes, não várias vezes assim, seguidas, mas tipo, sei lá, ah, tá passando aqui, vou assistir. Mas Sabe um filme que toda vez que na TV que eu passo e eu gosto de assistir, toda vez que passa eu me emociono? Sabe qual que é, Giovanni? Cara, eu não sou o cara que se emociona com filme, então eu só não sei. Adivinha, alguém sabe? Lagoa Azul? Chuta? Não. Pô, é Lagoa Azul. Lagoa Azul é o filme mais errado que existe, pô. Se o cara chora assistindo Lagoa Azul, pô. Alguém quer dar um chute aí, tentar adivinhar? Pior que eu não faço ideia. Bruna, você que gosta do filme, hein? Dá um chute aí. Qual filme que você acha que me emociona assistindo? Você gosta de Harry Potter, né? Não, é esse. Eu sou suspeita, eu choro assistindo qualquer filme que você pode pensar. Não, cara, eu gosto que tem uma música legal da Celine Dion também, melhor dizendo, que é o Stuart Little 2, cara, Snowbell. Ah, meu Deus! Pô, aquele filme ali do pau caralho, cara. Tem a passarinho lá que se apaixona por um rato, cara. É tão bonito aquele filme, esse papo, olha que relacionamento legal. Cara, quem, toca um rato. Quem tem que se emocionar na série do Stuart Little? As crianças que ficaram no orfanato porque a família escolheu adotar um rato no lugar dele. Esse sim tem que se emocionar. Porra, o que você tem contra o Stuart Little? O Stuart Little é demais, cara. Não, o Stuart Little... Pô, o Stuart Little tem um jogo do Play 1 do Stuart Little. Isso é real. O jogo do PlayStation do Stuart Little, cara, é sensacional. Isso eu joguei, caraca. Marcante, isso realmente. Marcante. Não, não discordo nem um pouco. Mas, cara, o Stuart Little, cara, quando eu vejo aquele pássaro indo embora, assim, e o rato fica lá... fiquei sem um pássaro agora. Como é? Megalodon, agora me fugiu o nome dela agora. Cara, o Snowbell, toda aquela trama daquele gavião que vem, vou tirar, não sei o que, você vai perder seu rato, filha da puta, não sei o que, aí vem o rato e pega. É, não um acho que foi esse terra. Termo que eu uso, mas ele vai daquele avião do Teco Teco e vai. E no jogo tem essa. No final do Stuart Little 2, no Play 1, a última fase você enfrenta o gavião e é bem difícil aquela fase, até por sinal. Então, cara, quando passa o Stuart Little, faz tempo que não passa o Stuart Little, ficou, né? Mas aquela parte, por exemplo, que ela perde o anel e cai dentro do ralo do banheiro, que no jogo de videogame você tem que jogar uma fase dentro do esgoto pra resgatar. Cara, todas as fases do jogo do Stuart Little eram sensacionais. Você tinha o mundo, tipo, o mundo ele era no tamanho real e você jogava como Stuart Little. Sim, então, tipo, entrava. Incrível. No canto da parede, cara, pô, era nem dos livros, na televisão, né? Mas eu sempre achei bonitinho aquele ratinho e aquele passarinho junto. Falei, cara, que coisa sensacional. A gente, você tá andando na rua, daqui a pouco tem um carrinho de brinquedo andando, e um rato e um pássaro junto, cara. Olha que sensacional, cara. Isso seria demais, assim, andando assim. Pô, sensacional. Esse filme, cara, entrando com meus corações. Aí toda vez que eu vejo o Stuart Lee, eu falo, cara, tenho que assistir esse negócio de novo. Eu fui assistir no cinema. No shopping estação, ainda quando tinha aquele trenzinho que ficava dando volta no shopping. Pô, o trenzinho ainda tem hoje em dia, pô. É, ainda tem o trenzinho da estação. Tá, pô, lá, cara, saudável, ó. Tá lá aquele trem lá. Mas, gente, gostaria de agradecer muito a presença de vocês hoje. A nossa querida iniciante aí, Bruna. Obrigado de coração. Obrigada pelo convite. Foi muito legal. Espero participar mais vezes. Quando quiserem, só chamar. Com certeza, ó, vamos fazer um de Lúcifer aí, que é já... Aí você falou minha língua. Aí, ó, Lúcifer é a língua, a Bruna gosta bastante de Lúcifer aí, ó, bacana. A nossa querida Pamela, obrigado, Pamela, por ter participado hoje, muito bacana. Obrigada pelo convite. E estamos aqui também com o nosso sócio majoritário, o cara que paga o cachê aí, né, Ivo, obrigado, cara, por ter participado. É nóis, galera, valeu pelo convite aí. E o aí, cara. O cachê depois você acerta um com o Ivo, tá? Só mandar mensagem lá pra ele. E esse cara aqui, olha, esse cara é uma enciclopédia humana, nosso querido Machado. Gente, só tenho a agradecer a todos vocês aí pela oportunidade de estar aqui conversando com todo mundo. Mais uma vez aí. Já tenho sido aí um convidado recorrente, né? Tem que diminuir um pouco as participações. Tem que aumentar, pô. Eu acho que você participa muito pouco, pra falar a verdade. Brincadeira. A gente quer que você participe mais vezes, cara. Oh, a gente gosta pra caramba de você. E, inclusive, não esqueça até hoje daquele podcast de arqueologia, cara. Aquele, pra mim, é... Nossa, eu amo aquele podcast. Foi um dos episódios de virada pro Gimito. Virada pro Gimito, assim. Foi um episódio que a gente não esquece até hoje, cara. Foi incrível. O professor Alex deu uma aula pra gente. Mas, é bom, falando um pouco do nosso próximo compromisso, nosso próximo podcast, a gente vai receber na segunda-feira, se não me falhar a memória, dia 16, a gente recebe o Manuel, que é um músico cego, juntamente com a Cláudia, que estuda Libras. Eles vão estar aqui conversando com a gente sobre música, sobre as dificuldades e tudo mais, né? É um papo bem bacana também. Vai ter uma musiquinha ao vivo no final, né, Giovanni? Que vai ser sensacional. É de ler, né? De ler. Música tem que ter, quando convidado de música, tem que cantar ao vivo no final pra gente, né? Então, de ler, cara, incrível. Dia 22, a gente recebe um vereador aqui de São José, professora Belino, para conversar um pouco das políticas públicas de São José. E política tá meio complicado ultimamente, né? Mas vamos trocar uma ideia. Ainda mais hoje. Ainda mais hoje, né? De história. Aconteceu uma coisa meio chata. É, aconteceu uma coisa meio complicada, né, cara? Mas tudo bem. Bom, então, deu um bafafá isso aí. Vai com certeza repercutir amanhã, depois amanhã, né? E, bom, isso aí é uma questão que... A gente, né, a gente também está sempre a favor da democracia, né? E, bom, a gente vai deixar o link das redes sociais do nosso Instagram, do nosso... Tem um Linktree, é só acessar, pessoal, esse link está ali no nosso Instagram, tá as nossas redes sociais, o game novo do Gimito, né? Gimito é Host Pizza. Então tá ali todos os links, é só vocês acessarem pelo Linktree. Deixar também na descrição o link da nossa querida Bruna, repetidamente, você tem canal no YouTube, tem blog? Qual que você já, você tem mais o blog? Instagram? É repetidamente, mas para todas as redes sociais o mesmo nome, repetidamente com a claquetezinha rosa, sou eu. Beleza, então, eu vou deixar na descrição para vocês conhecerem, vale muito a pena, muito show de bola. Deixar também, desculpa, Pamela, você tem um canal no YouTube também, não tem? Eu não tenho, não. Não tem canal no YouTube? Não. Então, eu vou deixar o Instagram dela para vocês conhecerem também, do novo projeto dela, muito legal, muito bacana, vale muito a pena. E, bom, é isso, pessoal. Então, eu vou ficando por aqui. E até a próxima. Falou. Valeu. Valeu. Valeu.